Namastê. Para o site Shavasana, a postura restaurativa que vamos praticar, você vai precisar de 3 mantas. Pode ser as mantas ou os cobertores que você tem aí na sua casa mesmo. Vamos partir de uma dobra que parece um retângulo. Em duas delas, você dobra no meio, como se fosse um quadrado. E a terceira, você faz um retângulo mais estreito, mas com uma altura maior. Nós vamos deitar na posição do embrião e a sugestão é deitar sobre o lado direito do corpo. Assim você refreia a energia solar, que é o vigor, o ir para fora e deixa livre o lado lunar, o lado esquerdo, que é a energia da introspecção, do relaxamento. Na hora que você deitar, não deita sobre os ombros, cria um espaço entre o ombro e a cabeça. Uma das principais características do yoga restaurativo é a gente colocar a manta entre as articulações, para não sobrecarregar as articulações. A manta que você fez, a dobra do retângulo mais estreito, você vai colocar entre o joelho e o tornozelo, na perna. E as outras duas mantas, uma você coloca embaixo da cabeça, acompanhando essa linha do ombro. E a terceira, você coloca entre os braços, para que não sobrecarregue peso no ombro. A sugestão é que se você estiver num lugar bastante claro, bastante luminoso, é colocar uma toalhinha, uma venda sobre os olhos. E se ainda estiver frio, cubra-se com uma manta. O ideal seria permanecer de 15 a 25 minutos nessa posição. Mas faça o tempo em que você tiver disponível. Usa o momento do dia para esse autocuidado, para esse carinho para consigo mesmo. E assim que você levantar, você apoia as mãos no chão e senta devagar, procura não fazer esforço, sustentando esse estado ainda de relaxamento e de paz. E se você tiver alguns minutinhos, pratique a meditação. Sustenta por mais alguns instantes o estado do relaxamento, do acolhimento, permanecendo no santuário de paz que habita o teu ser. Boa prática. Namastê.